Recebemos aqui neste momento no estúdio da CBN Foz a visita de um empresário polonês que está aqui na cidade de Foz do Iguaçu, é o Lech Zurowiek, me corrija se eu pronunciei errado o sobrenome, também está acompanhado pelo Lucas Bom, ele que nos auxiliará aí neste processo também de tradução aqui nesta participação. Bom dia, Lucas. Good morning. Good morning. Obrigado por nos receber. Ele já treinou um pouco de português. Esta visita aqui a Foz do Iguaçu diz respeito a um projeto na área de habitação popular? Yes, we will especially our visit is because the Camara International, the negotiators, the International Business Chamber invited us to look into the housing situation and see how we can improve it. A Câmara Nacional de Negócios de Foz do Iguaçu nos convidou para vir até o país, ver a situação das moradias sociais e ver como nós podemos ajudar e melhorar. Esta, inclusive, não é a primeira visita que a gente acompanha aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Existe um grande interesse por este mercado de habitação popular em Foz e no Brasil, até pelo déficit que existe de residências? Well, yeah, the whole life I specialize with the social housing, and our company already visited a few weeks ago. So this is a next visit. You know, the Camara International, the negotiators invited us again and incent that we come back and get into the business. You know, so I think we have a wonderful product, and we have something which might improve the life and quality of the buildings. Então, o senhor Leszek, ele já, a companhia Elestec Homes já veio aqui em outra ocasião e a Câmara Internacional de Comércio de Foz nos convidou para vir conhecer a situação. E o senhor Leszek já trabalha há muitos anos com moradias sociais em várias partes do mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Então, ele estava muito ansioso para vir e conhecer a realidade e ver como pode se ajudar aqui em Foz do Iguaçu. Projetos como este, aplicado inclusive em locais como Estados Unidos, países da Europa, há possibilidade inclusive de trazê-los aqui para Foz do Iguaçu, pensando especialmente na questão da habitação popular, até no custo dessas moradias? It will improve, you know, for the low cost, it will improve the quality of the housing. You know, all my life I spent in America, you know, for 25 years, and then we went to Poland and the rest of the Europe, but the what I get in Brazil, you know, it's, I think, my dream coming true. That's where the really needs are, and where I see that we can make really something which improves what we have here. So I'm really delighted the way that I visit, where the people show me. I'm just getting wonderful hospitality here, and I'm just very thankful for people of Brazil having me here. Então, o senhor Lecha está falando que ele está muito feliz de estar aqui no Brasil, porque a tecnologia que estamos trazendo, ela é muito, ela vai ajudar muito em termos de custo, em termos de também ter uma qualidade melhor para essas casas populares. E ele sente que aqui no Brasil é um lugar que ele pode fazer muita diferença, que se pode fazer muita diferença com essa tecnologia. Para melhorar a qualidade das vidas das pessoas que moram nessas casas populares, e que ele tem feito isso durante 25 anos nos Estados Unidos, principalmente, na Europa agora também, e que ele está se sentindo muito feliz de estar aqui no Brasil pela recepção das pessoas e pelo trabalho que ele sente que pode ser feito. Yeah, we are using a panel system which avoid mistakes during the construction and keep steady quality. A tecnologia de painéis que está se usando, ela evita erros durante a construção e mantém a construção a qualidade estável. E esperamos realmente aí uma boa notícia, né, com relação a esse setor. Para quem está nos ouvindo até neste momento, quer saber mais a respeito, vou até passar aqui para o Lucas. Lucas, o endereço da empresa aqui no Brasil, já há uma constituição de empresa aqui no Brasil, como é que está esse processo? Nós teremos um escritório em Curitiba, então já temos a sala alugada e estamos trabalhando em montar essa estrutura aqui. LSTechHomes.com para as empresas da Polônia, sim. Recebi aqui no estúdio da CBN Foz a visita, me corrija na pronúncia, por favor, meu sobrenome é polonês, mas vamos lá, Lech Zurowiek. Lech Zurowiec. Quase acertei, então. quase. Yeah, I was originally born in Poland and spent all my life in US and came back to Poland. And I'm just telling you, it's what we're receiving here in Brazil. And I'm very excited, you know, visiting the job site, visiting the locations, different cities, meeting mayors and organizations. So I think all Polish organizations and the American group can do a lot to improve the quality. And we are willing to open factories here. We don't want to just ship. Isso é outra coisa muito importante que o senhor Lester estava comentando, que nós estamos também muito dispostos a abrir unidades de fabricação aqui no Brasil e com transferência de tecnologia também para realmente ter uma presença forte no país. Eu agradeço aqui a visita nesta manhã. Muito obrigado pelo Lucas neste trabalho. Thank you. Well, thank you very much. Obrigado por nos receber. I promise to Muito obrigado por nos receber.